perdido. Por que está tão triste? Não te esqueças, meu irmão, que Deus existe. Não desanimes, não. Em Deus tem esperança. Depois da tempestade virá bonança. Crê no Senhor, crê no Senhor, tudo é possível. Então só você está. Teus recursos findaram, já perdeste até a paz. Nem tudo está perdido. Me escute, meu irmão. Para Deus não tem problema que não tenha solução. Crê no Senhor. Perdido, deves crer no teu Senhor, que na cruz tanto sofreu pra te dar paz e amor. Mesmo sendo inocente, ele foi crucificado, sofreu tudo humildemente pra perdoar os teus pecados.